Chiquinho aqui no informe, táxi de Via Juliette, contorno o pátio principal, após Lima, Mike Quebec, reportando o táxi de Quebec. Ativa ainda em obras, previsão aí interna é em dezembro deste ano. Terminou o término das obras, mas aí vai ter o tempo aí para instalação dos equipamentos elétricos, creio que só no ano que vem. Quem tem informe, só corrigindo, táxi em frente, já ingresso cabeceira 35 via pista, reporte pista liberada. Não há nenhum tráfego reportando a final do ano 7. Interessante na frequência livre, Whisky entra em forma. Até a próxima. Salvador, bom dia, gol 1961, informação mais. Pulo 961, Mike, confere a informação em curso. Pronto, cópia, nível 360, Galeão. Pronto, cópia, 961. Pulo 961, autorizado, Galeão, nível de voo 360. Decorda a pista no zero, primeira curva direita. Prefira a saída da El Lida. Após Lida, voa direto posição Motiva. Mike Oscar, Tango Victor Alfa, onde intercepta a rota Fuselu no zero até Smart. E após segue via rota do plano de voo. 5124, eu transpondo, eu controle 120, décima 8. Gol no 961, né? Só confirma o transponder, beleza? 5124. Autorizado, Galeão, nível 360. Confirma, decola no zero, curva direita até o Leda. Após Leda, voa Motiva. E após a pressão no zero, espaço, recepta a rota. Transpondo, esse ciclo 24, controle 08. Gol 191. Correto, cortejamento. Depois, quando pronto, pressionamento pushback. Gol 961. Informará, gol 1961. 9961 para busca de acionamento, posição 1-1. Zona 961, devido a obras no setor, segue a orientação da Infraero, reportando o táxi. A gente vai seguir a informação da Infraero, vai entrar no 1-1 para táxi, 1-9-1. Com 4.5, acena a identificação do separador 2.000 pés, que legal no 0, 1 no 6. 2.0 no 6, gol 1.8.6. Obrigado. Rápido, autorizada para o pelo gol no 6, 1.8.6. Correto, pelo Duna, 1.8.6. Controle, voo 9-8-6. Vamos ver esse top aqui, pela direita, proa 240, comandante 10. Gente, desejo autorizado, reporte voo do pelo. Contar a vez, voo 5-3, desejo na escuta. Afirmo. Confirmando no 30 Campinas 4 horas. Confirmo. 7961, táxi 30 até o ponto espera da pista no 0. Via pátio, contorno pátio 1, taxiway Índia. No ponto espera pronto, torre 195, altímetro no 0 no 6. 7-0 no 6. É necessário com alumínio essa posição? De acordo com a sua companhia. A verdade da Gol e também da Azul tem condições de taxiar sem Falomi. Nossa frente, então prossegue, contando a Patrônia e ingresso de Índia para o ponto espera da 1-0, o 1-9-1. Alô, 35328. Dois oito da Trip, pronto, cópia, nível 190, Campina Grande, formação curso Mike. Ok, cliente da Mike, tá pronto pra volta. Trip 5328, autorizado, Campina Grande, nível de voo 190, rota Golf 677. Decolada 190, primeira curva à esquerda, refiro saída, Puca, transição Caju, 5131, no transpondo, controle 120, décima 8, Trip 5328. Autorizado Campina Grande, 190 pela Gol, 677, decolando 10 com curva esquerda, pouca transição Caju, a nossa saída. Transporte 5131, controle de saída 208, repito, 5322. Correto, cotejamento, pátio 3, reposto quando pronto, fracionamento pushback, trip 5328. Bonará, quando a trip? Nossa, como é essa da torre pro 91, por gentileza? 1-1-8-9-5. 2-1-5, né? Tá no final da X-Men, igual 1-8, menos. Mandou bom dia, agora 91, ponto perto da 0 pronto. Bruno 961 autorizado, a linha aérea colapso, 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3 mais. Cliente decola, 1-0, gol 1961. Sete cinco nove, desça para 2000 pés, que é legal no 0 no meio. Zero nove três, essa identificação, dessa para mesa 050, chegada a bolsa, fiquei legal no 0 no meio. Calduna, devido a formações 8-5, pressão para 2. Cheque. Muito bom dia, tá 3171. Tá na posição 612, sente da informação Mike, vamos para a conta de autorização Guarulhos. 71, Mike, confere, minuto, cópia. Escuta. Bruno 961, decolar aos 32 Salvador, controle 120, 18, bom voo, bom início de semana. 08, obrigado igualmente. Bom dia. Autorizado, final da X-Ray, repassar estabilizado, Bruno 759. Doutor Salvador, bom dia, Bruno 961. Bruno 961, contato radar na decolagem, saída da Elfa para 360. Elfa 360, vai necessitar manter a proa aqui, por mais 15 milhas, receber informação da direita, ok? Deixe desvio a seu critério após desvio voileta. Pode dizer voileta, é Gol 9-1. Gol 093, desça para 4 mil pés e legal no 0 no meio. Gol no 759, era o nome anterior da companhia, reportou formações em selo, se necessitar, já autorizado para o editor. Tá vendo? Gol 1-8-7. Gol 865, pé de aproximação, torre 10895. Boa. Boa 227 para evitar a formação após a aceita turma. Mas... Sente no 759, decida seu critério após o produto. Sente. Tem a frequência da torre para voo 865. Torre a voo 865. Siga. A frequência da torre, senhor? 10895. 295, bora. Torre Salvador, gol 9865. Baixada travada, ok. Gol no 865, altímetro no 0 no 6, reporte com no visual, chuva leve sobre o campo, pista molhada, teto estimado aí de 1000 pés. A última aeronave que pousou informou forte turbulência até atingir visual. E 10 nós de travessa pela direita. O gol no 865. Reporte quando baixado, travado visual com campo. Tá, já está baixado, travado, vai tomar visual longo. 7. Voo 865, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 1-3 nós. Autorizado pouso, pista no zero, voo 865. Sou Guarulhos, nível 340, via Pesulo 10, bridge após a Pesulo no meio. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa Motiva. Controle 120, decimal 8, transponde 5132. 3171, nível 340, para Guarulhos, via Pesulo 1-0 até bridge, Pesulo 1-6. Segunda pista 1-0, com curva direita, saída da Léo, Leda, após Motiva. Controle 1208, transponde 5132. 3171, correto, reporte pronto, portão 612. Portará. Gente, só confirmando então, avistou o visual a 500 pés de altitude. Ah, e as condições durante a aproximação, confere o que foi passado, forte turbulência e vento forte de travessa pela direita? Tivemos um vento de uma dúzia de nós alinhados com a onda. Sente então, uma dúzia de nós de proa. Afirma. Sente com 865 e a pista se encontra molhada, porém não escorregadia. Negativo, está apenas molhada. Sente com 865, seu solo 37, livrou, chama o solo 12, onde é que agora? 219, virado, bom, até logo. Até. Será no IMS, ou nós zero na frente. Salvador, bom dia, 1-8-65, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, 05, boa noite, 65. Visibilidade de 2.500 e o teto de 500 pés. Paciente, 759. 0937. Complete a aproximação, chame 1-7-18-95. 1-7-5, obrigado. O nosso localizador. 1-7-5-9, o altímetro 1-0 no meia. A nave acompanha que pousou. Formou teto aí de 500 pés e turbulência durante a aproximação. No campo, chuva leve, pista molhada. Reporte quando visual baixar travado, gol 1-7-5-9. Faltaremos. Uma 7, pronto, cópia? 3517, autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 17. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5134. Obrigado, Cruzado Brasília no 360, pelo Pesolu 17, decola Domo 0 aqui para a direita, na bota, na segunda época. Controle de 060, o transporte é 174, distância 7, 5, 9, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Cliente, portão 2, cotejamento correto, reparte pronto. O trip 5328 para pushback acionamento, reparte 3. 5328, reparte táxi. Abara. São 610, gol 9759, baixar travado. Tráfico avistado, pista molhada, autorizado pouso. Pista no zero, vento 140 graus, 08 nós, gol 9759. Nível pouso, 759. O trip 5328 está acionado para o táxi, estamos com 62 a bordo, 4 horas e meia alterna, respira. Cliente, o 5328, táxi via Pátio Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 6. Pátio principal, Índia, lá, ponto de espera 1895, no 0 no 6, ajuste, obrigado, bom trabalho, senhor. Sete cinco nove, teu solo 44, liberar, chama o solo do zoom decimal 9. 2 a 9, bom dia. Salvador, bom dia, gol 759. 759, táxi V Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, gol 759. 1093. 1093, o altímetro 10 no meio, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada. As condições durante a aproximação aí reportada por duas aeronaves as últimas duas aeronaves da companhia que pousaram, informaram teto aí avistando a 500 a 600 pés de altitude da pista. Forte turbulência durante a aproximação. Reporte quando o visual baixar travado, gol no 093. Ok, gente, tá baixada travada já, gol no 093, toma a milha para o marcador externo, depois entrar avistado. Sente. Confirma o vento? O vento 130 graus, 09 nós. De acordo com a nota da companhia que pousou, a decomposição aí, ele recebeu 12 nós de proa. Tá, ok, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia, o 35328, se aproximando do ponto de espera, dá um zero, pronto. Sente manter o ponto de espera, o trip? Manterá. Tá 3171, puxa o versionamento, meia dúzia. Pesado, reportar aqui. Reportar, tá 3171. Ciente 1093, pista molhada, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Livre por 10, Gol 10-3. Trip 5328, visual com o Bang da Gol na final da 10. Afirmo. Após a passagem do Bang da Gol, na final da 10, trip 5328, a linha mantém cabeceira 10. Após a passagem do Gol, a linha mantém o trip 5328. 33. Afirmativo, Azul 4040, autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, 3340, Abrejo Luna 0, Bridge, Abrejo Luna 6, decola pistona 0, curva direita, subida da El, lida, após direto posição Mativa. Controle 20, pessoal 8, torre 18895, transponder 5133, Azul 4040. 4040, ciente, reporte pronto. Portaria pronto, Azul 4040. Santos da Juliette, Bruno 759. 759, ciente, mantente da Juliette, aguardando ingresso. A manter. Bom dia, Gol 1093. 1093, táxi Alfa, mantém a sua Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 1093. 0 vento, 130 graus, 09 nós. Salvador, Azul 4040, pushback acionamento. Zona Pátio 3, autorizada, reporte táxi. Autorizado, Pátio 3, reporte táxi, Azul 4040. Decolador 5-1, no controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Taxi 3171, 179, 4 horas e 20, Galeão. Zona 71, táxi via Pátio Índia, ajuste no 0 no 6, ponto espera a torre, 1895. Pátio Índia, 1895, ponto espera. Matou, então, 3171. aguarde, puxa no 235 no 7. 759, após a passagem do Airbus da TAM, prossiga portão 09. Após a passagem do TAM, prossegue.